Beleza. Sucesso! Chegou Zé da Vinha. Era bem rocha. Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Traz o lança que eu já tô com um copo na mão. Hoje eu vou para na gaiola. Fuma, fuma, rola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapada, vai voltar, oi. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapada, vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, só labinho, vai de cima. Mais um sucesso. Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já tá cada um com a sua missão. Traz o lança que eu já tô com o copo na mão. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeito que ele gosta. Vai ficar chapado, vai voltar depois, vai. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapada, vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Tá lindo, chegou Zé da Veia, o original do Brasil. Toma, toma, toma, é porque eu esqueci, entendeu? Por isso que eu falei esse negócio aí. Toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma sua gostosa. Toca aí, filho. Já acabou?